as músicas contam muito mais histórias do que as suas próprias letras e nada é ao acaso. De Onde Parte? Um programa onde traçamos todo um percurso através dos tempos, das melodias e da arte de as recriar. De Onde Parte? Todas as quintas-feiras, às 7:15 da noite, com André Machado, no Canal 1. Falar em música eletrónica remete quase de imediato para a dance music, mas este género é muito mais abrangente. Electronic Art é um programa dedicado a tudo o que constrói esta música, desde composições abstratas a obras clássicas tocadas em sintetizadores. Acompanhe Electronic Art às quintas-feiras, às 9:30 da noite, no Canal 1. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1 oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Mistério em Teatro de Mistério, aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Antena Web Show. Bom dia para si que está desse lado, sintonizado no Canal 1. Sexta-feira, dia 7 de março de 2014. Tudo bem consigo? Ótimo. Estamos aqui numa edição especial, uma edição que vai ter, como é lógico, enfim, muita música portuguesa, mas não só. A partir da próxima segunda-feira haverá então um renovado, ainda que tenha as mesmas rubricas, mas haverá um renovado e mais organizado programa, mais um, digamos, um... Como é que eu posso explicar? Um Antena Web Show com um pouco mais de tudo, mais música, mais comunicação também. Enfim, haverá de tudo no nosso programa, no nosso Antena Web Show. Será, pois, um gosto estar consigo aqui no nosso Canal 1, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Pois muito bem, mas hoje não vão haver rubricas, vai ser apenas e só

Aí está Catarina Pereira com esta música, canta, aliás, os Trovantes com 125 Azul e este... os Trovantes com este 125 Azul antes, a Catarina Pereira com a música Canta Por Mim. E também já tinha feito referência às músicas que iniciaram esta edição, Coração de Papelão, do José Cid, e A Noite Grita Por Mim, do Manito Ramos. Vamos seguindo nesta edição com os Super Teen e o tema que dá pelo nome de O Meu Primeiro Amor. Uma música engraçada, que vamos aqui conferir na versão de um grupo muito singular. Depois vamos ficar com os Excesso e o tema És Loucura. Ainda por vir também os Milênio, Meu Universo És Tu e os Anjos com Figarei. Só música boa nesta edição, recordando velhos tempos da nossa música mais antiga. Bem, espero que gostem, que um bocadinho vou falar um bocadinho mais consigo sobre aquilo que se espera agora para o novo Antenweb Show, que vai então entrar em ativo, entrar em funções a partir da próxima segunda-feira. Pois é, bem, estamos à música, ficamos com estes quatro temas portugueses, como é lógico, só música portuguesa, para já, pelo menos, e tem sido assim, ainda bem que é só música portuguesa. É, pois, um gosto enorme poder fazer companhia e trazer-lhe estas sonoridades tão singulares. Vamos à música então, ficamos com estes quatro temas, eu volto daqui a pouco, já sabe que há muito, muito, muito para desfrutar. Vamos à música, bom dia com o Canal 1. O meu primeiro amor, o primeiro amor, o meu primeiro amor. Demorei, mas encontrei o meu primeiro amor. Encontrei o meu primeiro amor. Para mim, tudo na vida agora tem valor. Fogo. tudo o que possa existir. A fé e o teu dia, tua noite a viver. Ao luar, para sempre beijar. Teus lábios de luz, teu corpo de mar. És loucura do meu desejo. Tu vais ver. És o sonho que me faz vibrar. Quero o fogo ardente do teu beijo e sonhar. És loucura do meu desejo. És o sonho que me faz vibrar. Quero o fogo ardente do teu beijo e sonhar. És loucura do meu desejo. Antena Web, Canal 1. Meu universo és tu, minha canção de viver. Tu és o raio de luz que sustenta o meu ser. Sem ter a... Eu sei como é bom saber amar, como é bom sentir todo o bem que isso faz. É bom sentir e dividir para nos somar. Yeah. Eu não quero mais estar só, pois não sou capaz. Sempre a sonhar sem algo mais. Quero estar mais além do sonho e ver como é bom saber amar e em teus braços me perder. Oh, oh, oh. Ficarei mais perto do céu. Ficarei mais perto do mar. Estamos no território depois destas músicas que acabamos então de conferir, a última das quais pertencente aos Anjos, Ficarei, o seu primeiro sucesso de 99. Vamos então para um breve intervalo, daqui a pouco regresso com mais música, mas depois já deixo com mais temas cantados em português. Vamos a eles, e são eles O Prometido é Devido, do Rui Veloso. É uma música diferente. Logo depois, Não Voltarei a Ser Fiel, dos Santos e Pecadores. Deito quase tudo do Paulo Gonzo, e ainda também para ouvir e para fechar esta sequência musical. Tema que eu acho um espetáculo e acho que realmente é daqueles muito bem sucedidos. Sou Como um Rio, dos Delfins, música portuguesa também de grande qualidade, que vai aqui, como é lógico, passar no seu Antena Web Show. A segunda parte vai ser fixada então com essas novidades. Já agora deixo-me dizer que a segunda parte vai abrir com os Madre Deus e o tema Oxalá. São as próximas músicas que nós vamos aqui ter a oportunidade de conferir no seu programa que dá pelo nome de Antena Web Show, aqui no canal 1 da Antena Web. Vamos à música então, começando, como já disse, com esta fantástica música do Rui Veloso. Chama-se O Prometido é Devido. Bom dia com o canal 1. Naquele trilho secreto, com palavra santo e sanha, eu fui língua em tu dialeto, eu fui lume e tu foste lenha.

Ouvir o canal 1 da Antena Web. Agora os teus sinais.

esse auditório. Depois destas quatro músicas, vamos seguir com mais temas, mas já abrimos aliás a segunda parte com os Madre Deus e este fantástico Oxalá. Mas antes de passar às novidades ou às músicas, quero deixar-lhe a seguinte informação. O nosso programa Antena Web Show vai ser um programa estritamente de música portuguesa, ou melhor dizendo, de música produzida em Portugal. Poderá acontecer que nem sempre, ou seja, terá as suas exceções à regra, como é lógico, mas pronto, por norma será assim, não é? Por norma vamos ter aqui essas músicas 100% do nosso país. Há muita música boa de Portugal. Nós temos gravações desde 1920. É inentendível porque que não há um programa, digamos assim, diário, apenas 3 horas apenas de só de música portuguesa. Pelo menos no Canal 1. Temos já, felizmente, muitas gravações, muitos temas novamente, que nos vão permitir voltar ao ativo com respeito à música do nosso país. Pois muito bem, é então com muito gosto que anuncio que a principal mudança do canal vai ser não novidades, não será por aí, mas sim será apenas e só música portuguesa. Daquela que vocês também já ouviram, não é? Não é uma coisa qualquer. Daquela que vocês já ouviram. Aqui os Madre Deus, os Delfins, coisas do género. Há projetos interessantes como aqueles que nós vamos aqui ouvir agora, que não são todo música... Aliás, até aqui há músicas bastante interessantes. Uma delas, por exemplo, chama-se Todos Diferentes, Todos Iguais, e é do Mac Lima, um cantor que é conhecido pela sua música popular, mas que hoje vai trazer-nos uma outra sonoridade, mais badalada. Por ouvir também António Albernaz, mais um cantor que é conhecido pela sua música popular, e aqui chama-se Rádio Solidão, esta melodia, mais uma, que marca também pela diferença. Vou também trazer-lhe uma outra melodia do RT, Conta-me Histórias e Segredos, e do Fernando Seixas, um cantor que já foi durante muito tempo corista, e hoje a música que vamos aqui ouvir chama-se Coimbra. É um fado conhecido, aqui transformado em fado canção, se quiser, numa canção popular, e são nomes que não são assim tão conhecidos, ou quando são mais pelas suas músicas populares. Pois muito bem, aqui vamos fazer algo diferente, e estes são apenas exemplos. Vamos ouvir muitos ao longo, e a partir da próxima segunda-feira, ao longo de cada 3 horas do nosso Antena Web Show, mantendo, como é lógico, as rubricas habituais e, sempre que possível, acrescentando qualquer coisa. Mas para já são as rubricas habituais. Estamos a fazer os possíveis, a fazer os esforços para juntar um bocadinho mais de rubricas aqui ao nosso programa Antena Web Show, dar um bocadinho mais de diversidade a este espaço. Para já, deixo-vos com estes 4 temas que já aqui fui fazendo referência, não é? E que marcam pela diferença. Um deles, e voltar àquilo que estava a dizer, é o Mac Lima. A música chama-se Todos Diferentes, Todos Iguais, e é desta forma que começa. Bom dia! Ao passarmos pela rua, alguém nos estende a mão. Velhinho pedindo esmola, uma criança a pedir pão. São os sem abrigo que vivem a mendigar por uma pequena esmola. Capazes de chorar, fazem quase tudo, quase tudo, para poder sobreviver. Desde arrumar carros até pensos vender. Thank you.

só passa quem souber e aprende-se a dizer sou Ló. Coimbra do Choupal ainda és capital do amor em Portugal ainda. Coimbra de uma vez com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos foi os nossos corações a nós. Coimbra dos doutores, para nós os seus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de sonho e tradição, o lente é uma canção, a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer sou Ló. Coimbra, uma lição de sonho e tradição, o lente é uma canção, a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer sou Ló. De regresso, ouvintes, numa edição que hoje não terá como marca as nossas rubricas, nada disso, mas outras, enfim, se juntaram a nós o seu tempo. Espero francamente que este programa fique na sua memória. É um programa que nós continuamos a fazer todos os possíveis e estamos a alcançar isto cada vez mais. Estamos a fazer todos os possíveis para que esta normalidade das coisas se consiga, portanto, para que a Antenweb volte a ser aquilo que era antes. E o que eu lhe posso dizer é que pequeninos, mas estão a ser dados passos para essa estabilização. E está a dar-se mais um, que espero que, enfim, que cative a sua atenção e que faça com que esteja connosco. Mais temas, talvez não te lembres da cantora romana Faz Parte do álbum Diz-me, e esta música é mais uma daquelas que nós aqui destacamos, porque acho que é um álbum excelente. Aliás, quando há pouco tempo fiz aqui o Eclipse Total, deixei precisamente essa indicação, ou seja, fiz aqui uma referência ao disco. Por vir então essa melodia romana com este tema que se intitula Talvez Não Te Lembres, faixa número 10 deste disco, Diz-me. Logo depois, Cristina Pereira, chama-se Onde Estás, esta música. Há muito tempo que não a ouvimos, vamos ouvi-la hoje novamente. Ainda por vir também outros dois temas, vamos aqui matar saudades. Muitas saudades de que temas? Estou-me a referir, por exemplo, à Brisa do Coração, da Dulce Pontes, e também ao papel principal da Adelaide Ferreira. São quatro músicas que espero que gostem e que desfrutem, e das quais vamos aqui matar saudades, sobretudo estas duas que são mais antigas. A Brisa do Coração, eu confesso que não sei o ano em que é, mas a da Adelaide Ferreira, de 1986, e chama-se Coqueirando, o álbum. E esta é a faixa número 2 desse disco, de 1986. Ficou para a história a música da cantora Adelaide Ferreira. Vamos à música, ouvintes. É assim que seguimos no nosso programa, que dá pelo nome de Antena Web Show. Mas só falas e recordas

que brilha branca na manhã sobre o mercado dos melões de ouro. Curiosa espreita as casas cor de rosa à procura do nosso tesouro. Acabou-se a dor. Tu sempre E mais música auditória nesta edição do nosso programa. Só música boa, não é? Esta de Adelaide Ferreira, já há algum tempo que não sabia. Chama-se Papel Principal. Vamos seguindo nesta edição rumo a mais um bloco publicitário. Recordando então que a partir da próxima segunda-feira vamos ter já uma edição mais recheada. Pois muito bem, ouvintes, ficamos então com estes temas. São eles os seguintes. Isto para fechar a segunda parte, aliás, do nosso Antena Web Show. São as seguintes, dizia eu. E o Brisco com Canção de Embalar. Logo depois, Mafalda Veiga com Vertigem. Ainda por vir também A Cor do Teu Batom, música que em 1983 participou no Festival RTP da Canção. Herman José, que era o intérprete, ficou em segundo lugar. Ainda por vir também nesta edição uma outra melodia, um outro tema e uma outra sonoridade, como é claro. Marco Paulo com Noite dos Tropicais. São as próximas quatro e últimas desta edição do nosso programa. Aliás, esta segunda parte da edição de hoje do nosso programa. A terceira parte vai abrir com música mais mexida. Estou a falar da música dos Charmes, chama-se B-E-I-G-O, um clássico, digamos assim, do ano de 1999. É do único álbum que os Charmes, com o mesmo nome, editaram naquela altura. Dissolveram-se pouco depois. Vamos seguindo com estes temas, espero que gostem. Daqui a pouco regresso para a terceira e última parte do nosso programa. Deixo-vos para já com os Iubris e a versão folk metal de Canção de Embalar, tema original de Zeca Afonso. Vamos à música. Oh,

Ótimo, é mesmo isso que eu quero. Vamos seguindo nesta edição, depois do Charme com B-E-I-G-O. Eu estava aqui a ver se encontrava a música Parte de Mim, mas não foi possível, por isso mesmo esta B-E-I-G-O dos Charme. Vamos seguindo com mais temas, agora com mais exemplos de músicas que ficaram para trás no tempo e que realmente são míticas. Por exemplo, esta música dos Ai, A Sombra de um Abraço, é do ano 2000. Mais antiga do que esta é a música, ou a versão de Teresa Silva de Carvalho. A música chama-se Pescador da Barca Bela. É um poema lindíssimo que realmente foi musicado, muito bem musicado, pela Teresa Silva de Carvalho, que aliás já fez com outros poemas, como a Canção Grata, por exemplo. Vamos seguir também nesta edição com outros dois temas. Por exemplo, Signo Solar, dos Flor de Lis, e Ricardo Moraes, com Nunca Mais Vou Dizer Adeus. Músicas que espero que gostem e que vão dando uma cor especial ao nosso programa, que a partir da próxima segunda-feira, ou se quiserem já a partir de hoje, é oficialmente apenas e só de música produzida em Portugal. Pode haver música em inglês, ou até noutros idiomas, mas produzida aqui, em Portugal. Já agora um detalhe, ou por artistas nascidos em Portugal. Não é? Porque a Nelly Furtado também merece estar aqui, o Dani Celuá também merece estar aqui, a Lúcia Muniz tem muitos dos seus trabalhos produzidos nos Estados Unidos, mas canta em português, e mesmo que assim não fosse, é portuguesa, portanto. Mas enfim, o nosso produto, portugueses ou produzidas em Portugal. Vamos à música então, ouvintes, chegamos com estes quatro temas. Ai, com A Sombra de um Abraço. Estrada são sonhos por navegar, mil pedaços de nada, um café deserto ao ar, um carro louco que passa. Uns faróis que me contam de ti. Nas mãos um copo vazio, cheio de querer-te em mim. Já não sei se vens ou já sei demais. Sou a sombra do abraço, cada passo que dás. Já não sei se vais, hoje sei demais. Sombra do

quando fica quente mudar de lugar. Pior do que o condor cruzando o céu azul, que mesmo já cansado ainda quer voar. E tu só a ver-me ao longe, a sonhar com este dia que tardava e começa hoje. Nunca mais te digo adeus, quero saber mais de ti, amor. Já não me vou daqui. Nunca mais te digo adeus, quero dar mais do que dou, amor. Daqui já não me vou, o adeus acabou. Eu sei que tenho sido um louco sonhador, a perder-te aos poucos pensa que te tem. E talvez sim, mas tu bem sabes, dar desconto a tudo aquilo que te fiz e ver que hoje é verdade. Nunca mais te digo adeus, quero saber mais de ti, amor. Já não me vou daqui. Nunca mais te digo adeus, quero dar mais do que dou, amor. Daqui já não me vou, oh, oh. Now that you may say goodbye, I promise you as time goes by. De regresso, ouvintes, depois demos aqui mais temas de música portuguesa. Vamos agora voltar um bocadinho mais atrás e ouvir um tema que eu acho lindíssimo, que é da Cristina e do Samuel. A música chama-se Este Quadro. É um tema muito bonito, eu acho. E que espero então que também goste, não é? Que seja do seu agrado também. Logo depois, a Micaela, que nos vai trazer Sete Colinas e Uma Cidade. Grande música esta, mais uma. Ainda por vir também num género mais popular do álbum de 2006, chamado Micael. Micael Carreiro vai-nos trazer o tema Até Que o Sol Nasce de Novo. Mais uma das grandes músicas que passa aqui no Grupo Antena, especificamente no Canal 1 e, se quisermos ser ainda mais específicos, no programa Antena Web Show. Para acabar, uma musiquinha também ela interessante, enfim, foge um bocadinho mais desta onda de Micael, mas assim, é um tema que tem a sua comparação. Quem era ela? Na voz da dupla Nel Silva, ou nas vozes da dupla Nel Silva e Cristiana. São as próximas quatro que vamos aqui ouvir. Atenção, porque daqui a pouco há despedidas do nosso programa e eu, Carlos Bonaparte, depois cá estarei para o término desta edição. Aos ouvintes do nosso Antenor Show, desejo a continuação de uma ótima sexta-feira. Vamos ficar com mais temas. Cristina e Samuel recordam-nos Este Quadro. Bom dia! Ou de azul, ou de verde, ou das cores que a vida teve, pintamos a vida de alguém. De amarelo ou laranja, ou das cores que a vida arranja, pintamos na parede as cores que a vida teve e tem. E o nosso quadro é como se fosse ver o mundo a nós. pintamos na parede as cores que a vida teve traz. E o nosso quadro é como se fosse ver o mundo à nossa volta, é como se fosse ter o quadro que nos conta, é a esperança. E o nosso quadro é como se fosse ver o mundo à nossa volta, é como se fosse ter o quadro. Thank you. mata de parto ao maneiro. O velho na proa, levando a canoa, e que foi primeiro. Deseja ao seu auditório um bom dia e a continuação de uma ótima semana na nossa companhia. Obrigado pela sua audiência. Mais nada pra mim, só te quero a ti.

na próxima segunda-feira. Aos ouvintes, quero desejar a continuação de uma ótima sexta-feira, também de um bom fim de semana, claro, na companhia do canal Lunda Dan Web. Já de seguida, há Caminho Santo com o pastor Lincoln Galvão, e já sabem então que mais lá para frente vamos ter programas interessantes que certamente, ou assim se deseja, vão surpreendê-lo e agradá-lo. Fique bem ouvinte, boa tarde, até à próxima segunda. Bom fim de semana! Que levo da boca do meu amor. Olha, zumba na caneca.

chorar e não tens par. Chamou António, chamou António. Se queres sair para curtir, chamou António, chamou António. Se queres mudar para melhorar, chamou António, chamou António. Se queres ter maior prazer, chamou António, chamou António. Chamou-lhe santo, às vezes malandro, conquistador. Quem o conhece a valer diz que ele é um amor. Se queres dançar e não tens par, chamou António, chamou António. Se queres sair para curtir, chamou António, chamou António. Se queres mudar para melhorar, chamou António, chamou António. Se queres ter maior prazer, chamou António, chamou António.